Nosso programa de hoje chega ao final. Eu quero agradecer a você pela companhia que você me fez aqui nessa manhã e desejar um ótimo dia para você. Muito obrigada, David, que fez o comando da mesa de som. E agora temos notícias com Roger Pires, Ademar Santillo e toda a equipe da Manchester. Aproveite bem a sua manhã com alegria e entusiasmo. Bom dia! Manchester, a nossa rádio. Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. Está no ar o programa Notícias da Manchester desta quarta-feira, dia 9 de maio de 2012. As manchetes de hoje. Jornal Hoje. Helicóptero explode com 7 policiais e assassino confesso. Folha de São Paulo. Processo que pode caçar Demóstenes é aberto por 16-0. O Estado de São Paulo. Bancos vão baixar juros e indicam apoio a Dilma. Jornal Agora. Juizado garante acúmulo de aposentadoria com auxílio. Correio Brasiliense. CPI do Cachoeira. Delegado lança suspeita sobre PGR. Diário da Manhã. Governo intervém e assume os trabalhos da Copa do Mundo de 2014. O Globo. Brasil vai desistir de novas usinas nucleares. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha o frigorífico Friboi, ou o grupo que domina o frigorífico Friboi, aí do J. Batista, ele vai assumir o comando da Delta Construções. É essa empresa que está sendo investigada pela CPI do Cachoeira, que acontece lá no Congresso Nacional. E de acordo com as notícias que vêm de todos os jornais do Brasil, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ele deverá ser o presidente, o comandante do Conselho de Administração da Delta. É uma tentativa de tentar salvar a empresa. Ela está muito desacreditada a nível nacional. A Delta é a empresa que mais realiza serviço aqui no Brasil de obra pública, principalmente para o governo federal, através do PAC. Mas a cada escândalo que surge, lá está a Delta no meio, quando se trata de construção de obra pública. E por isso a Delta está ficando isolada. Inclusive em Goiânia, por exemplo, o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, antes mesmo de estourar qualquer coisa nos contratos realizados pela Delta na prefeitura de Goiânia, ele resolveu suspender os contratos que a prefeitura tem com a Delta, justamente em função dessa falta de credibilidade que a empresa tem e esse número bastante grande de contratos que foram feitos para beneficiar a Delta e geralmente para prejudicar a população através de superfaturamento de obras. Então agora, a JBS assumindo o comando, eles acreditam que possam tirar esse foco, pelo menos daqui para frente, uma vez que os contratos anteriores estão todos eles sob suspeita. Já que falamos a respeito de Goiânia, que o Paulo Garcia, sem que houvesse qualquer denúncia contra os contratos lá de Goiânia, que foram feitos na administração do titular da prefeitura, que era Aires Rezende Machado, o Paulo à época era apenas vice-prefeito, o Paulo Garcia resolveu fazer a suspensão, assinar um termo de acordo com o Ministério Público e afastar a Delta lá de Goiânia. Uma atitude realmente inteligente e, acima de tudo, de preservação da ética por parte do prefeito de Goiânia. Isso acontece em Goiânia, mas aqui em Anápolis não. Não estamos aqui falando porque é a Delta. Nós falamos porque tem acontecimento que realmente compromete muito e enormemente o contrato feito entre a Prefeitura de Anápolis e a Delta. A Delta é que faz a limpeza da cidade de Anápolis. Ela faz a varrição de rua, ela faz a coleta do lixo e ela armazena esse lixo lá no aterro sanitário. A Delta recebe de Anápolis 3 milhões e 400 mil reais por mês. Se você multiplicar isso por 12, vai dar 40 milhões e 800 mil reais por ano. Sendo que até 2000 aqui em Anápolis, olha que 2000 está logo ali. Até o final, melhor, 2000 não, até 2008. Não é? Portanto, há menos de 4 anos atrás, 3 anos atrás, antes do Antônio Gomide assumir a prefeitura, a prefeitura pagou 700 mil reais para fazer esse mesmo serviço. Limpeza da cidade, coleta do lixo e armazenamento lá no aterro sanitário. Eram 700 mil reais por mês. Se você multiplicar 700 mil reais por mês durante um ano, você vai ter 8 milhões e 400 mil. Quer dizer, o contrato saltou de 8 milhões e 400 mil para 40 milhões e 800 mil em 2 anos. É dinheiro demais. É muito dinheiro. Principalmente para uma cidade onde, o senhor vê aí, falta o serviço de recuperação de asfalto, falta fazer asfalto onde não há o asfalto, falta atender a zona rural com as suas estradas que precisam ser trafegáveis, faltam creches. A reclamação contra a ausência de creche em Anápolis é uma coisa fora do comum. A saúde é precária em Anápolis, estamos precisando de escolas. Então são fatos de coisas que precisam. Não é porque a prefeitura tem uma boa arrecadação que todo o problema está solucionado. Está não. Tem muito problema em Anápolis que ainda não foi devidamente solucionado. E nessas áreas aí, nós estamos vendo, não é? A falta de asfalto, recuperação de asfalto que não tem, a ausência de creches, a saúde funciona precariamente, está precisando de escola em muitos pontos da cidade. Tem muita coisa para fazer na área social aqui em Anápolis. Então, está faltando dinheiro. Agora, se pagar 3 milhões e 400 mil para uma empresa fazer a limpeza da cidade, esse dinheiro daria para contratar pelo menos 5 mil trabalhadores com salário mínimo por mês. É dinheiro demais. Você contrataria 5 mil trabalhadores e ainda sobrariam 100 mil reais em caixa. É muita coisa. Nós não temos mais que 200 trabalhadores na Delta fazendo a limpeza da cidade. É verdade, você vê um gari para fazer a limpeza de uma rua, ele tem que carregar o carrinho, carregar a vassoura e fazer o serviço. Porque é um só para fazer o serviço. É uma coisa desumana que faz com o gari. Não temos mais que 200. Quem fica com lucro é realmente a empresa. Agora, o pior de tudo isso é que o Ministério Público Federal detectou que o documento usado pela Delta para fazer o contrato em Anápolis foi falsificado lá no Tocantins. É o CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura lá do Estado Tocantins, o documento foi falsificado para a Delta ganhar uma concorrência em Palmas. Usou o mesmo documento para fazer o contrato em Anápolis, para fazer o contrato em Catalão, que é Goiás também, e Itanhaém, que é o Estado de São Paulo. Então, os senhores vejam que é realmente uma coisa gravíssima, não é? Então, aqui é que haveria motivo de lutar pela ética, pela transparência. Era a cidade primeira que deveria ter rompido o contrato com a Delta. Não porque seja a Delta, mas pela forma como o contrato foi feito, usando documento falso aqui em Anápolis. E ela continua trabalhando aí. E o dinheiro continua indo para o cofre dela todo mês. E um dinheiro muito grande. Não paga-se tanto. Aparecida pagava 26 milhões por ano. Nós pagamos 40 milhões e 800 mil. Goiânia pagava 27 milhões por ano. Aqui nós pagamos 40 milhões e 800 mil por ano. Olha que Anápolis é quase 4 vezes menor do que Goiânia. Anápolis é menor do que Aparecida. E o contrato aqui é quase que o dobro. Está errado, não está certo. Então esperamos que realmente esse dinheiro, nós não temos nada se vai ser a Delta, se vai ser A, B ou C. Nós queremos é realmente a aplicação correta do dinheiro. Esse dinheiro saindo como tem saído, ele prejudica Anápolis na saúde, no asfalto, nas creches, na educação, na assistência social, tanta coisa, né, que poderia ser usado com esse dinheiro, e ele continua assim. Eu espero que realmente a CPI lá de Brasília e a CPI da Assembleia possam esclarecer isso para nós. Por que que a Delta, que fez contrato com documento falso, ainda continua trabalhando na cidade de Anápolis e levando essa quantidade de dinheiro todo mês para os seus cofres? Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis, lamentavelmente. O 48º homicídio doloso foi praticado em Anápolis. Aconteceu ontem por volta das 9h30 da noite, ali no bairro Somerville. Fica bem em frente à Polícia Rodoviária Federal. Mais um jovem perdeu a vida de maneira brutal. Um disparo de arma de fogo na cabeça. Morreu Guilherme Alves Freire, 21 anos de idade, trabalhava como carpinteiro e residia no bairro de Lourdes. Comunicante, o senhor Ivo da Costa Freire. Ele contou na delegacia que é pai da vítima. Ontem à noite ele foi informado que o seu filho Guilherme Alves Freire havia sido encontrado morto por um disparo de arma de fogo no Somerville. Ele acrescentou que não conhecia nenhum desafeto do filho e que o filho não tinha nenhum problema com ninguém. Esse rapaz, ele tinha uma tatuagem que pegava do abdômen até as costas e carregava todos os seus documentos no bolso. E ainda um embrulho do tamanho de uma bola de tênis numa sacola plástica, que o IML vai fazer análise para saber se era droga ou não. Esse fato aconteceu ontem à noite, é o 40º homicídio doloso praticado somente em 2012. Detalhe triste também dessa história. O pai, o senhor Ivo da Costa Freire, foi até a delegacia para registrar a ocorrência e registrou. Só que como é o procedimento de praxe e automático do próprio sistema, quando se joga o CPF no computador, o próprio sistema se encarrega de fazer a pesquisa. Contra o pai, havia um mandado de prisão em aberto pelo artigo 155, que é o furto, do ano de 97. Ele ficou preso. Está na cela da delegacia geral, aguardando a sua libertação para, quem sabe, velar o filho no dia de hoje. Mas, por enquanto, ele ainda não conseguiu a sua liberdade. Fatos lamentáveis que estão marcando a cidade de Anápolis até nesse mês de maio de 2012. Olha, tivemos ainda mais uma morte a esclarecer. Vocês se lembram que no Dia do Trabalhador, nós informamos aqui a morte da Suzana, uma moça que foi até o mercado, ali na região do Jardim Arco Verde, para comprar pão, acompanhada do namorado e da mãe. Um carro desgovernado atropelou a vítima. Atropelou a vítima e também o namorado. A vítima, nesse caso, a Suzana, morreu no hospital. E de lá pra cá, o Alex Correia da Silva, o namorado dela, estava internado em estado grave. Detalhe, infelizmente, ontem à noite, ele morreu. E o que é pior ainda para a família nesse momento? A sensação de impunidade, já que o condutor do veículo até o momento não foi punido. Esse fato está registrado na delegacia da Polícia Civil. E para terminarmos, mais um roubo à residência foi registrado pela polícia, tendo como vítima o Roberto Maurício Pina da Silva, um comerciante residente na Vila Santa Isabel. Ele contou que chegava em casa ontem por volta das 22h45, conduzindo seu veículo, uma Mercedes-Benz Prata, ano 2001, placa KEH4114, tendo como passageiro uma esposa, Andréia, e os dois filhos. Ao entrar em sua residência, foi surpreendido por dois elementos encapuzados e armados que anunciaram o roubo. Os ladrões, depois de fazer aquela pressão psicológica, começaram os roubos lá dentro da residência. Levaram as alianças, levaram o relógio de pulso importado, levaram uma carteira com vários documentos, levaram ainda desta residência R$ 1.500 em dinheiro, um notebook e levaram também o veículo do proprietário. Ele procurou a polícia e registrou este fato. Essas foram as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Plantão Policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Em 30 anos, o Brasil tem um número de homicídios maior que em grandes conflitos armados pelo mundo. São mais de 1 milhão de assassinatos, com 36.300 por ano. Enquanto conflitos como a disputa territorial de Israel e Palestina desde 1947 provocaram 125 mil mortes e o movimento emancipatório da Caxemira, 65 mil mortes no mesmo período. É o que aponta o mapa da violência de 2012. Porém, também houve um crescimento populacional que deve ser contabilizado. Em 1980, eram 119 milhões de habitantes. E em 2010, o número subiu para 190 milhões e 700 mil, um crescimento de 60,3%. Portanto, o número de homicídios aumentou em 10%, compensado pelo incremento da população. Entre 87 países, o Brasil é o sétimo que mais mata. Notícias da Manchester. O ex-presidente do Banco Central, goiano Henrique Meirelles, foi escalado para assumir o conselho de administração da construtora Delta, cuja venda para a JIF, holding do grupo JBS, está prevista para ser anunciada hoje. A Delta é apontada pelo Ministério Público como integrante do esquema do empresário Carlos Cachoeira na região Centro-Oeste. Segundo pessoas envolvidas na negociação, já está montada a arquitetura da venda. O governo federal, porém, não vê a operação com bons olhos. Avalia que a JIF não tem expertise na área de construção civil e preferiria uma empreiteira no comando. Pelo acerto, o valor total da operação só será fixado depois que os compradores entrarem na empreiteira para avaliar o patrimônio da companhia. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. Sem a participação do Banco Central, o dólar está disparando em relação ao real. Isso não é bom, porque toda mercadoria de insumo que a gente compra aqui, remédio, por exemplo, todo remédio, você busca o produto para a fabricação do remédio no exterior. E como lá é vendido em dólar, o remédio vai aumentando de preço. Porque se o seu componente é mais caro, ele fica mais caro na prateleira da farmácia, para quem vai comprar. E assim todos os produtos importados. Eles ficam mais caros, porque na medida que o dólar aumenta e essa mercadoria chega aqui em dólar, automaticamente ela chega mais cara quando é transformada em real. Um dólar está valendo hoje, um dólar comercial, R$ 1,939. Já o dólar turismo, R$ 2,04. O dólar paralelo, R$ 2,06. Notícias da Manchester. Tragédia. Uma tragédia que não tem tamanho. Um crime, duas tragédias e 15 mortos. É o que dizem os jornais de hoje, falando sobre a queda do helicóptero lá na cidade de Piranhas, aqui no estado de Goiás. Os policiais saíram de Goiânia para fazerem a reconstituição. Era o segundo dia de reconstituição do crime que abalou Goiás e realmente abalou o Brasil inteiro. Que foi aquele crime que aconteceu lá numa fazenda na cidade de Doverlândia, onde o principal acusado, não é? O Aparecido, diz que havia matado as 7 pessoas, quando na verdade ele queria apenas fazer um roubo. E ele acabou degolando 7 pessoas lá na cidade de Doverlândia. Os fazendeiros Lázaro e Leopoldo Costa, pai e filho, o casal Eli Francisco, o casal Joaquim Carneiro e Miraci Alves, e o filho deles, Adriano Alves, e além deles, a sua noiva Tamis Marques. Os 7 morreram degolados lá na cidade de Doverlândia por esse assassino confesso. Então o Aparecido foi ontem de helicóptero juntamente com mais 7 policiais para fazer a reconstituição. O helicóptero da Polícia Civil do Estado de Goiás levou pela manhã para Doverlândia, aqui no interior de Goiás, uma equipe de delegados e peritos para mais uma etapa da reconstituição da chacina ocorrida de 28 de abril na fazenda Nossa Senhora Aparecida, quando Aparecido degolou 7 pessoas da fazenda. E o avião caiu, o helicóptero caiu, 15 minutos após ter levantado o voo em uma propriedade rural, lá na cidade, no município de Piranhas. Isso aconteceu ontem. Estavam na aeronave que vinha de Doverlândia para Goiânia, de volta, portanto, à capital, os delegados Antônio Gonçalves Pereira dos Santos, de 64 anos, que era superintendente de Polícia Judiciária em Goiás. Jorge Moreira da Silva, de 53 anos, titular da Delegacia Estadual de Repressão e Roubos de Carros. Oswalmir Carrasco Melati Júnior, de 38 anos, chefe do grupo aeropolicial que pilotava o helicóptero. Bruno Rosa Carneiro, de 32 anos, chefe adjunto do grupo aeropolicial. E Vinícius Batista da Silva, de 33 anos, titular da Delegacia de Iporá. Os peritos criminais Fabiano de Paula Silva, de 37 anos, também lotado em Iporá, e Marcel de Paula Oliveira, de 31 anos, da cidade de Quirinópolis. E junto estava também o principal acusado desse crime acontecido na fazenda Nossa Senhora Aparecida. Ele já havia confessado o crime e estava voltando, portanto, para Goiânia, agora depois da reconstituição, o Aparecido. Então morreram os 8 ontem nesta queda de helicóptero, mas a morte de 7 foram um crime só. Esse Aparecido, com a morte dele, foi responsável por 15 mortes aqui no estado de Goiás. Os 7 na fazenda, os 7 policiais, mais ele. É realmente uma tragédia que não tem tamanho e que não tem explicação na área policial. Notícias da Manchester. E agora vamos ao nosso repórter Geraldo Divino. Ele vai conversar com a vereadora Dina Amélia a respeito de arbitrariedade praticada pela turma que trabalha aí na CMTT. Vamos lá. Eu analiso tudo com muita tristeza, porque realmente a gente recebe, né, no nosso gabinete pessoas dizendo como são tratados, né, por alguns. Eu tenho certeza que a maioria são pessoas de bem, são agentes que querem o bem da cidade, mas tem um ou outro que realmente não sabe abordar o próximo, o ser humano. Então, eu acho que para esses, igual foi o que nos abordou no sábado, dizendo para o meu esposo que se ele não tinha carteira de motorista, eu acho que a forma como ele abordou meu esposo é que tudo iniciou o bate-boca, né, entre um e o outro. E a consequência foi de que, em menos de minutos, meu carro estava em cima de um guincho. Né? Então, assim, eu fiquei, estou triste, estou chocada com essa situação, não gostei de jeito nenhum da forma que o agente se dirigiu ao meu esposo. Notícias da Manchester. Olha, o governador Marconi Perillo, até a próxima sexta-feira, ele deverá indicar os titulares para a Saneago, para o Detran, para a Agência de Comunicação e para a Secretaria da Fazenda. O Simão Cirineu, que veio de Minas Gerais, ele trabalhou com Aécio Neves, ele vai deixar a Secretaria da Fazenda. Então, Saneago, Detran, AGCOM e Cefaz terão seus titulares indicados pelo governador na próxima sexta-feira, provavelmente. É bom que se diga que a questão da Saneago, por exemplo, o governador tem um compromisso com o José Gomes, prefeito de Itumbiara. O que sai é de Itumbiara, indicado pelo Zé Gomes, e o que vai entrar em sua substituição também será de Itumbiara. Detran, AGCOM e Cefaz, o governador ainda não comunicou como é que ele vai fazer a substituição desses que vão sair. Notícias da Manchester. E agora vamos àqueles que telefonaram. Telefonaram para 3943-9303. 3943-9303 é o telefone que você deixa a sua mensagem. Vamos lá. Fala, comunidade. Bom dia, Demar. Quero agradecer primeiramente pelo que você está fazendo para a gente aí. E mais uma vez pedir, né, por nós aqui do Residencial Ana Carolina, que as máquinas estão aqui no Las Palmas, no Adriana. E eu quero saber se elas vão subir aqui para o Residencial Ana Carolina para fazer o asfalto. Nossa iluminação também, o Ricardo, que é responsável pela iluminação, vim aqui no Ana Carolina à noite andar um pouquinho para ele ver como que está nosso bairro. O doutor Clodoveu, que está falando que eu estou ligando incessantemente, para ele dar um pouquinho aqui, para ele dar uma olhada no nosso bairro, a infraestrutura nossa, como que está, né? Porque a gente briga mesmo quando tem alguém para ouvir a gente, né? E aqui na nossa porta eles não batem para ver o que a gente está precisando. Muito obrigada pelo que você está fazendo, agradeço demais. Fala, comunidade. Ademar, bom dia. Eu sou moradora do Residencial Flamboyant e eu gostaria de reclamar sobre o asfalto, os lotes com muito mato. Eles vão no bairro de Lourdes, arrumam todo o asfalto e no nosso bairro, que é ao lado, eles não passam. Gostaria que você desse uma ajuda pra gente. Muito obrigada. Fala, comunidade. Ademar, estou ligando para você, para você ver esse negócio de correr aqui, que agora não está vindo correspondência para Goiânia. Como é que fica isso? A gente tem que ir lá na, direto buscar a correspondência? Como é que, dá um jeito nisso aí para nós, e vê isso aí, esse negócio para nós aí. Tchau, aqui de Goiânia. Bom dia a vocês que telefonaram. Podem usar o telefone 3943-9303. Nós vamos somar a nossa voz ao lado da sua voz, para a gente tentar resolver o problema que está aí. Aqui nós somos um reforço no pedido da população. E ao atender a população, o governante está fazendo o seu papel, cumprindo o seu papel com a sociedade. Então, a forma de ajudar a quem precisa e ajudar o governo a tomar conhecimento daquilo que acontece em Anápolis. Vocês viram aí, ó. É uma coisa que parece pequena, não é? Mas a nossa moradora lá de Goialândia está perguntando como é que nós vamos ficar com a nossa correspondência. Não estão trazendo a correspondência aqui, no distrito de Goialândia. Nós temos que ir a Anápolis para buscar a correspondência? Ela está correta, ela mora em Goialândia. E não é fácil sair de Goialândia e vir aqui em Anápolis para buscar uma correspondência no Correio. Nós vamos saber o que é que está acontecendo e o que é que a gente pode fazer para poder facilitar a vida dos moradores lá de Goialândia. Pode parecer coisa pequena, mas para quem precisa é um problemão. Lá do Flamboyant, a nossa ouvinte fala, lá do residencial Flamboyant, perguntando como é que vai ficar a questão do asfalto. O asfalto chega ali recuperado até pertinho, por exemplo, no bairro de Lourdes, ali no setor da Vila Norte, mas, no entanto, não chega até ao Flamboyant, que é já para o rumo da rodovia, BR-060. Então nós vamos procurar, mais uma vez, saber quando é que esse serviço vai fazer. O prefeito tem um compromisso. É compromisso, é moral, de fazer todo o asfalto durante a administração dele. E a administração dele, tecnicamente, termina em outubro. Porque se ele não fizer até início de outubro, ele não vai fazer mais. Porque aí já tem eleição. Então nós vamos continuar cobrando o que ele prometeu. Não é o que ele vai fazer, não. Ele prometeu, faz parte da promessa do prefeito, asfaltar todas as ruas de Anápolis. Da Ana Carolina, a reclamação é a mesma. Ela fala, olha, está fazendo no Las Palmas, eu quero saber se vai chegar aqui para nós. Nós vamos buscar mais informações para saber se realmente o Ana Carolina vai ser asfaltado. Mas, de qualquer maneira, dentro da proposta do prefeito, ele tem que asfaltar. É por isso que eu falo, não é? Que gasta uma nota com limpeza da cidade, quando poderia ter 5 mil trabalhadores ganhando salário mínimo e ainda sobrava 100 mil em caixa,